Boa tarde, Papa Romeo, Mike, Let Mike, acionamento. 8.95, ajuste na 0, 1-1, bom voo. Então, Start por espera na 1-0, via parte 1, Bíblia por espera na 295, ajustado 1011, o voo 16959. Para 2806, controle. Escuta para cima. Serviço radar encerrado, chama agora Ilhéuzinho 1201 no bom voo. O azul 2771 não pode voar, escape. O Célio 2806, copiou o controle. O Célio 2806. Vai chamar Ilhéuzinho 201, boa tarde. Gente, boa tarde. E aí, aliás, 3217. 3217, torre 1895. 1895, uma boa tarde, bom trabalho. Somente um pouco. Controle ao Michael Smith. Mike, gosto mais para seguir. Ok, no retorno para o litoral. Enche. Oceaner 6314 no solo aos 35, Libéria direita via Fox, solo 121 no decimal 1, agilize o quanto possível. Zop 340 da Subia, modo Tozop, novembro. Tente, o Romeu 90 chama Recife em 1260, secundária 1288. 260, 288, novembro. Boa tarde, Salvador, 3297, final da 1-0. Vento 1-5-0 graus, 089. Autorizado, decolagem no 0-1-1-8-4. Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette, portão meia dúzia, 63, 4. Nós autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso na 1-0, 3217. Mais dois, mais. Muito obrigado aí. Controle de Salvador, boa tarde. É o Channel 6326, quanto que erra? 6326, boa tarde. Acena a identificação para a chegada Mário, vou ir na proa de Mário. Volta para a descida. Vamos na proa de Mário, classificou no 70 com o final. Mike, prossiga. Passou parte sua, azul está no regresso, está pouso do 40, está. Azul 4065, alinhar e manter, cabeceirão no zero. Manter um zero, azul 4065. Gente, o Mike, Golf Mike, condições de aproximar direto, 45? Afirmo. O ajuste no 0-1-1 da presente, libere a linha do litoral, direto 4-5, reporte na final para pouso do 4-5. O Mike, Golf Mike. Mike, graça. Torre, o gol 659, ponto 0 do 0, está pronto. Ciente, o gol 1-6-5-9, mantém o ponto 0. Vai manter. Dan 3-2-1-7, no solo aos 3-8, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 1. Direita 2-1-1, 3-2-1-7, obrigado. Mike, Juliette, Mike, quanto espera? Pronto para ingresso na pista 1-7. Tenente, o Mike, Juliette Mike autorizado, ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, tapiceiro 17. Autorizado, ingresso, táxi via pista, vai reportar alinhado e pronto, 17, Juliette Mike. Ok, no pátio 3, reporte para ingresso no principal, na 3, 217. Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no principal, na 3, 217. Azul 2771, tráfego 12 horas, 17 milhas, rumo oeste, cruzando 130 em subida para 360, um Alfa 320. Ciente, Azul 2771, na sua escuta. Panema 321, tráfego posição 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando 130 para 050, um Alfa Tango 45. Velocidade gritária. 9. Gente, o papá, papá, Mike, Golf Mike, tráfego avistado. Autorizado pouso no pátio 5, vento 150 graus, 099, reporte solo do pátio 5 controlado. Mike, Golf Mike. Mike, graças. 447. Localizado 370 para Campina Grande. Decola da 10, sai da Puca, transição de par. Apresolo 10, Neuma. DCT Campina Grande. 11935 ao controle. 5447 no transponder, 966. Bola 966, correto. Só chamar para o puxo e acionamento. Chamar, obrigado. Líder. 340, vai voar direto, Leda, Azul 2, Azul 406. Panema 326, agora sim, autorizar a descida para o nível 050, voando na Cruz de Mari. 050 Mari, 326. 200, nós, 2, 7, 7, Mike, Mike Delta 6032, on the present flight directed Duna intersection in the semi 2000 feet, QNH 1011, cleared ILS X-ray runway 10, comm established. Left direct Duna, descend 2000 feet, QNH 1011, comm established, ILS X-ray 10. Mike, Mike Delta 6032. Forte, boa tarde. Mike, select Mike, alinhado e pronto. Cliente, mantenha a posição, Mike, Juliette, Mike. Mantendo, Juliette, Mike. Operação para sequenciamento, esquerda proa 010, limitada pelo localizador. Afirmativo, 010 limitado pelo lote, eu tenho condições de reduzir para 140 nós, quer? Assim, velocidade de critério, redução para 140 nós, mantém a perfil de chegada, o azul 2771. Perfeito, vou manter o perfil então e reduzo para 140 nós, o 2771. Mike McDelta 6032, do have conditions to fly direct to India Serra? Direct India Serra, Mike McDelta 6032. Roger, clear. Apenas uma pequena vetoração, curva esquerda na proa 030, limite na permanência do localizador. Perfeito, 030, limite ao lock, 2771. 2771, autorizar a descida para 4000 pés, o ajuste no 09. 4000, 1019, 2771. Chama agora o controle, 119, decimal 35, tem um bom voo. Controle, 1935, obrigado senhor, bom serviço. Thank you.

Afirmativo, 2000 descendo, repousado estabilizado, 27 anos, confere. Afirma, da presente em sua navegação, voando Duna. Duna. A Golf, centro Recife, em 1260, secundária 1288 para serviço de Chumas Maior. Agora Recife, 1260, 288 graus, boa tarde. Bom. Salamento 326, sem restrições, desça para 3.000 países, estado 1011, 1.0 no outro. 3326. Oh, Mike, my Delta 6032, established Alice, 10. Roger, call tower 118-195 is 32. 1895, Mike, my Delta 6032. Mike, Delta 6032, establish Alice on way 10. Mike, Delta 6032, continue your approach. I have you in sight. Stand by, land course runway 10. Continue approach runway 10, Mike, Delta 6032. Área 13325. 13325, azul. 4065. Papa Romeo Mike, Juliette Mike, decolado aos 46. Chame agora o controle 119-35, tenha um bom voo. 1935, uma boa tarde, muito obrigado. Juliette Mike. Pouso. 6895, 277 graus. 07 knots, clear to land, runway 10. Mike, Delta 6032. Landing gate down 3 green, clear to land, runway 10. Mike, Delta 6032. Saída da EL, subindo ao 430, mais Juliette Mike. Gono 966, livre táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, 1895, à torre. Ponto de espera 6032 on the ground at 48, turn your right and call ground 121.1. Em Salvador, boa tarde, bom 966, ponto de espera pronto. 1966, boa tarde, mantenha ponto de espera devido a tráfego final da 10. Está mantendo posição. Foxtrot, turn right. Okay, Mike Delta 6032, clear taxi via Alpha, and report at taxi Juliet. Afirmo, primária 1251, secundária 13325. 251325, obrigado, boa tarde. Xanamia 326, decimar 2 no país, autorizado LF, reportando 3 a 2. 2000, livre LF, reportando 326. Hotel Juliette Serra, o destino é Manati? Ok, está autorizado Salvador Manati, meu pai, corredor Axé, decola da 17, a curva direita após o controle 1935, torre 1895, transponder 0110. O hotel Júlia de Serra está correto, chame a torre para acionar. Juliette, Mike. No zero. Continua no zero, nosso bem mesmo. Ok, Mike Delta 6032, cleared entered on apron 1, taxi around it, and maintain position avian gate number 10. Tá, direita 1211, vai chamar o solo azul da 78. Marissa. Solo Salvador, boa tarde, azul da 771, livre off. 2771 do azul, boa. Cruze Alfa, ingresse na taxa e quilo, pátio 3, fique atento ao sinalizador. Cruzando Alfa, quilo, pátio 3, fique atento ao sinalizador, 2771 do azul. Salvador, muito boa tarde, Xanera 6326. Ô, Xanera 6326, boa tarde, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no zero. 6326. 1966, o vento 1970 graus, 07 nós, autorizada a decolagem, pistão no zero. Autorizada a decolagem 1-0-966. Delta 6032, re-cleared, cleared to enter on taxiway Lima, after Mike. The taxiway Lima is at the head of you, slightly left. Decolado 54, controle agora 119.35, tem um bom voo. 0935, 966, obrigado. Mike Delta 6032, do you have inside the taxi Lima? Travou, 6320 está autorizado com fim, nível 340, via Pesulu 21, Delstino. Decolagem da 10, saída Arbor, após Elefa. Controle 119.35, transponder 5502. Autorizado com fim 340, via Pesulu 21, Delstino, decolada 10, no desvio da Arbor, transição Elefa, controle 119.35. Aciona 5502, azul 4118. Correto, azul 4118. E chame para o posto de acionamento. Camará 4118. Mike Delta, after entering on taxiway Mike, maintain position on taxiway Quebec and monitor tower 118.95 again to enter on runway 17. Salvador, Gol 96, solicita proa de Zipar. Aguarde a federação na 966. 966, obrigado. Olá, pista 17, o vento 150 graus, 089. Xaner 6326, no solo 57, direita, solo 121, decimal 1. Solo 121, Roger, Mike Delta 6032, maintain position on taxiway Delta, correction, on taxiway Quebec, maintain position on taxiway Quebec, Mike Delta. Portão 5, está autorizado, Tan 3155, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Tan 3155. Salvador, Gol 1097, autorização, bom. O Gol 1097, está autorizado, com fins, o nível 360. Via Pesulu 21, até o destino. Decola da 10, saída Arbor, após Elefa. Controle 1935, transponder 5511. Pesulu 360, conforme a rota, Pesulu 21, Arbor, Elefa. 1935, a saída é 5511, acionado. Correto, Gol 1097, chame e puxa acionamento. Amanhã. Alfa Romeo, Hotel Juliette, Serra, contato radar, corredora Xé, mantendo meu país no escudo do controle. É, o Serra, solicita DC Terra 242, direto Maraty. Autorizado, direto Maraty. A 13, pátio, 6326. No 620, ciente, desça para 2000, faz sem inscrições, ajuste 1-0 no 1, autorizado LS, reporta o localizador. 2000-11, sem livre ILS, 1620. Gol 1966, chama centro Recife em 12685, secundária 12545. 2085-2545, 966, obrigado. O Mike Romeu Alfa está autorizado, é, da RMA para Barra Grande, 510, via linha do Litoral Sul, a decolagem em coordenação com a torre, 1895, o controle 1935, e o transponder acione o 0112. Correto, Mike Romeu Alfa, chame a torre para iniciar a decolagem. Solo 31545 para o táxi, tem 222 a bordo, 350 galeão. Sim, gente, o tá 3155, táxi em frente, via pátio e Índia. Ponto de espera dá 1-0-1895 a torre. Pátio e Índia, ponto de espera 1895 a torre, 0-3155. Chão para a chegada Mari, voando por hoje Mari, descendo para o nível 050. Pará. 050 na Proima. Quanto possível Proniduna para o 541. Gente, autorizado e TAP, o 9541. Ok, obrigado, TAP. Logo 1097, está no 097 também. Autorizado, vou no 097, chame táxi. Obrigado. 620, completa com a torre, 18.95, bom pouso. 18.95, obrigado. Sou Salvador, boa tarde, 1620 da Gol. No 620, continue a aproximação, reporte passando o marcador externo embaixo travado. 620. 620, tráfego avistado, cheque o trem, o vento 170 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. 620 da Gol, tem livre pouso na 10. Boa noite, também é 3 e 15, Campinas. Gente, boa noite. O Gol no 097, tá livre o táxi pelo Pat Índia. Ponto de espera da 101-01895, a torre. Pat Índia, ponto de espera 1895, ou 1097. Só 3155, visual com o Boeing da Gol, final da pista no zero. Visual, né? Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, cabeceira no zero, OTAN 3155. Após a passagem do Boeing, manter no zero, 3155. Azul 9135 Sierra. Azul 9135, Salvador Control, go ahead. Avião 935 solicita voar posição off. Salvador 35, contato radar estabelecido, minuto para posição Conde. Para chegada, Bonf, vem na coroa de Bonf e repasse para descida. 7, voando Bonf, Azul 9135. Papai Romeu, Hotel Juliette Serra, sequência livre. Ok, Juliette Serra, pergunta livre. Salvador, boa tarde, Gol 1620, zero. Gol 1620, táxi via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 1620. Da 3155, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 150 graus, 07 nós. Sim, vai iniciar no zero, da Oceaneta autorizado, Petrolina, o nível 340, via UP Zulu 20, Del Destino. Decolagem é da 10, saída Momo, transição Nenim. O controle 119.35, transponder 5521. Aqui é o 2240 para a Petrolina, 120, Petrolina, decolada 10, saída bomba, controle 109.35, transponder 5521. Maiada, Chanel 6314, chama, puxa, acionamento. Para puxar esse acionamento, azul 4118, no portão 3. Autorizado, azul 4118, chame táxi. Autorizado, Samará 4118. Salvador, boa tarde, é o Oceaner 6355. Informação, Sierra, tá pronto, cabeça. Ok, boa tarde, o 6355 da Oceaner. Tá autorizado, Guarulhos, 360 nível. Via UP Zulu 10 até Piraí, após direto Umbade, intercepta UP Zulu 44 até Pagog, conforme o plano apresentado. Decola da 10, saída da El, transição Motiva, controle 119.35, transponder 5507. Autorizado Guarulhos, nível 360 via Upper Zulu 10, Piraí, direto Ubate, Upper Zulu 44, Pagog. Decolada 10 da El Motiva, controle 1935, transponder 5507, Oceania 6355. Correto, Oceania 6355, chame, puxa, acionamento. Vai, chamar pronto. Está na direto ou no 620? Autorizado, vou no 620. Portão 05. Obrigado. Terceiro ou pretende subir? Voo 1097, autorizado a decolagem pistão no zero, vento 180 graus, 099. Iniciando a decolagem no zero, 1097. O foco do Lupa. Eu vou passar, aciona o código 0154. Desculpa para o paciente, aloca o código 0154 sem contato o radar. Comandante 3255, decolado da Rio Monte, vou passar para o caminhão, segundo o Leda, subindo para o 320. Pode voar a morte, igual 320, tá 3155. Cruzado Leda, tá 3155. Ok, Leda, obrigado, tá 3155. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Papatango, Juliette, Bravo Delta, boa tarde, aciona a identificação. Para a chegada Mário, voe na proa de Mário, reporta para descida. Agora na proa de Mário, para a chegada Mário, reporta lá no ideal de descida, o Juliette, Bravo Delta. Controle Azul, 6918. 6918, aciona a identificação, autorizada direto SAP, descendo para o 050. Identificou, direto SAP, 050. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Romeu Tayanque. Papatango Romeu Tayanque, boa tarde, prossiga. Tudo identificado, Delta Lima Oscar, com destino a Salvador, na presente, vai passando Vera Cruz, passando a 2000, transponder, mantendo 1500 pés sobre os corredores. Gente, via corredores a 1500 pés da Porta Paripe. Passar a Paripe. Controle, boa tarde, é o voo 10897. 0097, contato radar saída Argos, voo número 360. Subindo para o 360 na Argos, 097. São Gourmet Tayanque, acione código 0122. Acionou 0122, Romeu Tayanque. Torre Salvador, muito boa tarde. Azul 4118 no ponto Sara, da 10 pronto. Lima tem 0, azul 4118. Boa tarde. 3, boa tarde. Contato radar estabelecido, um minuto para a posição coral. Para a chegada Mari, voe na proa de Mari, reporta para descida. Passou 03, não repito. Sim, desculpa pelo engano, passou 03, a gente ficou todo o controle, nível 090. Passou 03, desculpa pelo incômodo. Mantenha-se no nível 090, autorizado por hoje, Conde. Grato, 090, Conde. Azul, 9541 no lock. Gente, torre 1895 no pouso. Torre 1895. Do 41118, autorizado a decolagem pistão no zero, o vento 170 graus, 09. Autorizado 41118. Torre de Salvador, este é o Azul 9541, foi ILS. Azul 9541, boa tarde, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Positivo, aguardando, senhor. Mike Romeo Alfa, boa tarde, prossiga com a mensagem. 13325. Pode tornar a frequência da 3155? 1251 no primária, secundária 13325. 251, 3325, da 3155. Azul 6918, decentrada 2 de meu país sem restrições, o ajuste 1011, 1011. Livre LS, reporta no curso. 2011, livre LS, reporta no curso. 41, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 180 graus, 099. 954, hora sentido vento em baixo e travado. Controle agora, 119.35, tem um bom voo? 1935, boa. Truque Salvador, cordial, boa tarde, o Azul 4118 decolou, mantendo perfil da saída. 4118, boa, contato radar, saída 40. 24118. Azul 9135, ideal de descida. 9135, sem restrições para 4.000 países, ajuste 1011. Sem restrições para 4.000, Azul 9135. Mike Romeo Alfa, pronto para decolagem? Vagem por conta e risco na RMAR, o vento no aeródromo 170 graus, 079, reporte fora do sol. 9541 no solo Azul 9, lidera a direita e chama solo 121 decimal 1. 219 frente, Azul 541. Mike Romeo Alfa, tá fora do solo. Gente, Mike Romeo Alfa decolado aos 20, dá presente a proia cabeceira 17, reporte para o cruzamento do eixo da 1028 com Pro Sul. Na presente, deve estar autorizado o cabeceira 17, reportará para o cruzamento da 1028, Mike Romeo Alfa. Agora uma boa tarde, com informação, Sierra, é o 132-17 no box 1, autorização com o vídeo policial. Boa tarde, 132-17, está autorizado com fim, nível 360, via Upezulu 10 até Pubave, após Upezulu 16, Bosmo, e direto com fim. A decolagem da 10. Saída da El, transição Motiva, controle 119.35 e o transponder 5524. O tráfego avistado, autorizado cruzamento do eixo da 1028 e após proa do farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações. Positivo, vai fazer o cruzamento da 28 com proa do farol de Itapuã e aguarda a transferência do seu escudo para chamar o controle. Romeu Antaianque, próxima rotatória visual com a 17. Papatango Romeu Hotel Yankee, o ajuste 10 no 1 da presente, autorizado final da 17, reporte curta para autorização de pouso com Romeu Hotel Yankee. Rotará curta de 3, com cheque de trem. Já acertou o cruzamento, está com o controle de Itapuã, o Mike Romeu Alfa. Sim, chame o controle, 119.35, tem um bom voo, Mike Romeu Alfa. Chamaram o controle, 119.35, obrigado, até volta. Salvador, boa tarde, é o Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa, boa tarde, prossiga. Atingiu a linha do litoral através de Itapuã, autorizado para o prédio Farol da Barra, 500 pés. Sim, 500 pés, escudo do controle, Mike Romeu Alfa. Alfa. Um 41118, chama Centro Recife, em 1260, secundária 1288. 260288, boa. Ponto 46, tá embaixado, travado, Romeu Hotel Yankee. Papatango Romeu Hotel Yankee, avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 150 graus, 089. Sete. Zona 35, desça para 2.000 pés, autorizado LF, reporta no localizador. Faz 9.135, 2.000, reportar no localizador. Meia 9.18, torre 18.95, recusa. 1.6.9.18. Afirmativo, estabilizado no ILS. 20, torre Salvador, 18.95. 19.5. X-Track, reporta liberando para base, o meu hotel Yankee. Torre Azul 6918, final 7 milhas. Azul 6918, boa tarde, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. 6918. 69118, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, baixado, travado, pistão no zero, 69118 azul. Romeu Atayank, livrou pasta, boa tarde, bom trabalho. Tente, Romeu Atayank, tenha uma boa tarde. Saída da EL, transição ótima, controle 119.35. Transponder 5545. Autorizado Guarulhos 360, Pesolo 10, Taubaté. Recolada 10, saiu com transição ótima. 119.35 é o controle, 5545 no transponder voo 169. Agora estou aproximando o farol da mar, poder avisar para a Está passando o eco do 90 para sair em condições visuais e a posso de as descidas. Estado Farol de Capão, eco do 90, descida até o 9510, o ajuste em Salvador 1011. Azul 6918, solo 129, libera a direita na Fox, solo 121, decimal 1. Fox 211, boa tarde, Azul 6918. Conta desse para 2000 pés, autorizado a final ILS e a posse estabilizada. 2000 pés, autorizado ILS, o Juliano final de Alves. 6918. Azul 6918, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette com 96918. Salvador, boa tarde, TAM 3145, autorização Caleão, informação Sierra. Taxa TAM 3145, está autorizado Galeão, nível 360, via AP9857 até Molso. A decolagem é da 10, saída da EL, Leda e após. Direto Irume, o controle 119.35, o transponder 5551. 3145, Galeão 360, pistão no zero, Dael Leda, direto Irume, Upper November 857, pulso 1935, transponder 5551. Correto, TAM 3145, chame e puxe acionamento. Chama na 3145. Thank you. Para 2590, acione identificação, mantenha para as dunas. Se tiver condições, mantenha a velocidade até mais próximo. Se é autorizado, 3 mil pés, o ajuste no 0 no 1. Táxi 23217, alternado, é Campinas, 0320 de autonomia, 180 a bordo. Azul 4206, Cock Island, fly direct to top position, descend 4000 feet, candidate 1011. Please descend 4000 feet, 1011, top position. Azul 4206. Azul 9135, táxi via Alfa e Kilo. A posição é a 3, Lima, do pátio 3.